Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui essa noite. Eu sempre digo que é um privilégio estar diante da Igreja do Senhor Jesus. Se tem um privilegiado aqui, esse privilegiado sou eu, de estar conhecendo mais uma parte da minha família, a grande família de Deus. Agradeço aos pastores aqui, ao convite carinhoso e à liberalidade de usarmos aqui esse púlpito. O pastor estava me entregando ali o serviço enquanto ela estava falando, dizendo que ela aceitou a Jesus na Assembleia de Deus. Eu falei, ah, então por isso que ela é quente assim, ó. Mexendo aqui com eles. Mas que bom a gente saber que Deus está agindo nessa nação e que, independente da denominação, eu acredito na Igreja do Senhor Jesus. Se é quadrangular, se é Assembleia de Deus, se é Batista, o rótulo para mim não tem a significância, porque Jesus não derramou seu sangue por rótulo de igreja nenhuma. E alguém pergunta, mas pastor, então por que tem tantas denominações? Não era para ser uma coisa só? Aí eu digo assim, você está precisando ler mais a Bíblia, está lendo pouco. Porque lá em 1 Pedro 4,10, a Bíblia fala que a graça de Deus é a multiforme graça de Deus. Não é uniforme graça, é multiforme graça. Como cada um de nós somos indivíduos, e indivíduo é a qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Sou eu e você. Sabia que não tem outra pessoa além de você? Você é una. Então Deus, sabendo que fez indivíduos, manifesta a sua graça de maneira multiforme para poder atender a todas as pessoas. Tem que ter pentecostal, tem que ter neopentecostal, tem que ter batista, tem que ter presbiteriano, tem que ter todo mundo, minha gente. Porque isto é a graça de Deus para salvar o homem pecador. Aleluia, graças a Deus. Eu quero ser apenas instrumento da vontade de Deus aqui nessa noite. A minha oração é que o Espírito Santo fale por mim. Esse é o meu desejo. Eu não tenho nenhuma nenhum compêndio filosófico para trazer aqui para vocês, para motivar vocês. Eu aprendi desde a minha meu início. Meus pais são pioneiros no ensino teológico pentecostal no Brasil. Eu sou de uma família de educadores, meus pais, meu pai e minha mãe, e eu tenho uma boa escola, a igreja que eu vim, e me disseram uma coisa desde novo. Disseram assim, meu filho, se um dia Deus te chamar para pregar e você não tiver nada a que falar, leia o Salmo 119 devagar. Né? Se não tiver pregação nenhuma, leia o Salmo devagar. Né? Vai levar uns 20 minutos se ler devagar. A palavra de Deus, ela tem um poder inerente a ela. Ela não depende nem de mim. Depende não, irmão. Pode ter aqui na frente o pregador mais sem graça do mundo. Como eu costumo dizer, o sermão pode ser espada, chato e longo. É? Mas a palavra de Deus não volta vazia. E eu creio que nessa noite Deus quer tratar alguma coisa aqui com você. E eu vou pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O Espírito Santo fale por mim. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O conselho mais importante do homem mais sábio da Bíblia. Esse conselho aqui é o conselho mais importante do homem mais sábio da Bíblia. Ele sintetiza e dá ênfase, sobretudo, acima de tudo, acima de qualquer coisa, guarda o teu coração, porque ele tem o poder de determinar sobre toda a sua vida. É isso aqui que Salomão está falando, e eu vou conjecturar com vocês aqui nessa noite. Primeiro, você precisa entender o que é coração nessa linguagem. Coração aqui não é órgão. Coração aqui é o centro da inteligência, da vontade e dos sentimentos. Coração, centro da inteligência, da vontade e dos sentimentos. O que Salomão está dizendo é o seguinte: guarda os teus pensamentos, guarda a tua vontade, guarda os teus sentimentos, porque deles procedem as saídas da vida. Então eu tenho três perguntas para fazer para você, e eu quero dissertar em cima dessas três perguntas que eu vou ajudar a te responder. Primeiro, o que você anda pensando? Ou, que tipos de pensamentos dominam a sua mente? Escute o que eu vou te falar. Tudo passa primeiro pelo processo mental. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você tem sentimentos ou sente? Primeiro você pensa. É no pensamento que articulamos as nossas ideias que vão dirigir as nossas ações. Tudo do ser humano primeiro passa pelo processo mental. Jesus, certa vez, quando ele falou em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 19, dizendo que do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A primeira coisa que Jesus falou foi maus pensamentos, porque a partir do pensamento vem as outras coisas. E quando eu pergunto para você que tipo de pensamento domina você, o que é que você anda pensando, eu tenho duas conjecturas a fazer com você aqui. Eu tenho verificado muita gente com a mente vazia. A Bíblia fala de uma história que talvez a gente não tenha atentado para ver por que esse homem chegou nessa situação. O homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 11, nos versículos iniciais, você vai ver a história interessante de Davi. Diz que quando os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Depois o texto diz que Davi levantou tarde, não tinha nada que fazer, dormiu além do normal. Depois, o texto diz que Davi andava passeando pelo palácio. Não tinha nada que fazer. Estava à toa. Acordou tarde, passeava pelo palácio, até que ele chegou na sacada do palácio e viu uma mulher formosa, nua, tomando banho na sua piscina. Eu não vim aqui conjecturar sobre a validade da mulher que estava na piscina do rei. Tá certo? Mas quando Davi olha para aquela mulher, ele a deseja. E por que ele deseja? Porque a sua mente está disponível. Davi possuía uma mente disponível. Ele estava à toa. Ele estava sem fazer nada. E mente disponível é uma coisa perigosa, porque a partir do seu processo mental é que todas as suas ações vão ser dirigidas. Tem muita gente com mente disponível, porque quem passa 2, 3, 4, 5 horas na internet só pode ter mente disponível. Quem passa 2, 3, 4 horas por dia diante da televisão só pode ter mente disponível. Nós estamos vivendo num tempo com gente com mente disponível. Sabe? Navega na internet, acaba vendo o que não deve, acaba conversando com quem não deve, acaba batendo papo em salas de bate-papo que não tem nada a ver com você. Um garoto de 12 anos em Curitiba, viciado em internet e em salas de bate-papo, foi atraído por uma bruxa de 55 anos e fugiu de Curitiba para São Paulo, um garoto de 12 anos, para viver com uma bruxa de 55 anos. Eu estava pregando em Camboriú, Santa Catarina, e uma jovem, 23, 24 anos, veio para mim chorando, dizendo: pastor, eu era tão viciado em internet, acabei me relacionando com um camarada na internet, e a única coisa que ele fez foi eu ter me encontrado com ele, ele me fez um filho e sumiu. Mente disponível! Como é que está a tua mente, irmão? Quanto tempo tu passa na TV comendo adultério, prostituição, safadeza, homossexualidade, dá golpe nos outros, trai os outros? Mente disponível. E quando a sua mente está disponível, você está disposto a captar toda a informação do diabo e dessa sociedade pervertida e estragar toda a tua trajetória da sua vida. Davi, um rei guerreiro, fantástico, fenomenal, estava à toa. E porque ele estava com uma mente disponível, ele cometeu um adultério e um homicídio. Mandou matar o marido da mulher para ficar com a mulher. Porque a mente dele estava disponível. Sobretudo, guarda a tua mente, porque dela procedem as saídas da vida. Outra coisa para você considerar sobre a mente. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16, 6 coisas que aborrecem o Senhor. Uma delas: pensamentos viciosos. O que são pensamentos viciosos? É uma mente dominada por pensamentos de pecado. É gente que pensa repetitivamente em coisas pecaminosas. É uma mente voltada para o mal. Agora escute o que eu vou te falar, meu amado. O pecado não começa no ato concreto. O pecado começa quando você concebe na sua mente. Isso é Bíblia. Tiago 1,15 diz: havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Havendo a cobiça concebido. É aqui na minha mente. O pecado não é no ato concreto. É quando eu maquino na minha mente. É quando eu formo na minha mente. É quando eu idealizo na minha mente, ali o pecado nasce. E você está a um passo do ato concreto. Aí você diz assim: pastor, não tem jeito de eu arrancar minha mente e jogar fora. Dá para me desligar minha mente? Não dá. Você não pode deletar pensamentos, você pode substituir pensamentos. Existe um processo chamado RAM, registro automático de memória. Tudo, isso é um processo, a ciência aqui na igreja deve ter médico, tem psicólogo, sabe do que eu estou falando. Você vai captar, ou de maneira consciente ou inconsciente, tudo está sendo registrado dentro da tua percepção. Você não tem como deletar a memória. Você pode substituir pensamentos. Porque, irmãos, a grande batalha se dá na nossa mente. Você quer ver? A fé e a incredulidade disputam a nossa mente para controlar a nossa vida. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o quê? Entendimento, capacidade de raciocínio, inteligência, mente. Olha lá onde é que se opera a incredulidade. Agora olha a fé. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé o quê? Entendemos. O Deus deste século chegou ao entendimento. E pela fé entendemos. A incredulidade e a fé batalham pela tua mente. Se a fé vencer, você vai ter a mente de Cristo. E se você tiver a mente de Cristo, você vai transformar o mundo pela renovação do vosso entendimento. Então o segredo é o seguinte: pastor, pelo amor de Deus, já estou aqui tonto de pensar. Pastor, então o que é que eu tenho que pensar? Eu te dou a dica. Se a batalha é na mente, se é através do processo mental que eu vou articular todo o meu ser, se tudo passa primeiro pelo processo mental, então, pastor, o que é que eu devo pensar? Então vamos lá. Vou te dar algumas dicas. Como é que você deve ocupar sua mente? Eu não vim aqui falar nada que você já não tenha ouvido. Será que o pastor vai trazer uma mensagem que eu nunca ouvi? Não. Eu vim trazer uma mensagem para lembrar vocês o que vocês têm ouvido. Que a grandeza da palavra de Deus era que ela se renova a cada dia. Essa que é a grandeza. Então eu vou te dar algumas dicas para você ocupar sua mente. E vamos para a palavra. Primeiro, Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Volte o teu pensamento para o mundo de Deus. Volte o teu pensamento para as promessas de Deus. Volte o teu pensamento para a grandeza de Deus. Volte o teu pensamento para o reino de Deus. Eleve a tua mente para as coisas de Deus. Número 2, pastor, como é que eu devo ocupar minha mente? Meu filho, não tem fórmula mágica. Os crentes de hoje estão querendo fórmula mágica. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 11:3: eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho. Estão querendo fazer uma reengenharia do Evangelho. Eu não vim aqui fazer reengenharia do Evangelho. O Evangelho é simples, mas é poderoso, mas é eficaz. Eu não preciso inventar outro livro. O livro está ali, está completo. O que é que eu devo ocupar a minha mente? Você já conhece o Salmo 1. Os primeiros versículos do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Antes que você ande segundo o conselho dos ímpios, antes que você se detenha no caminho dos pecadores e antes que você se assente na roda dos escarnecedores, medite na lei do Senhor. Meditar não é leitura dinâmica, meu amado. Meditar é refletir, pensar, analisar. Tem crente que lê a Bíblia com leitura dinâmica? Parece uma máquina lendo a Bíblia. Não vai aproveitar nada. Ocupa a tua mente com a palavra, meu irmão. Só quer viver de caixinha de promessa. É a quiromancia, cartomancia evangélica. Hã? Só quer viver de caixinha de promessa para ver o que, que Deus vai falar. O que, que Deus fala hoje, o que, que Deus fala amanhã. O que, que Deus fala, como é que eu vou dormir. Eu vou arrumar uns quatro colegas para fazer uma caixinha só de ripada, para ver quem vai comprar. Só de chumbo grosso. Aí eu quero ver quem vai comprar para tirar a caixinha de promessa. Tem um texto lá em Atos, no capítulo 13, que diz: ó, filhos do diabo. Aí quando o cara puxar isso aqui, isso não é para mim não. Ah, medite na palavra, ocupa a tua mente com a palavra, meu irmão. Eu não vim aqui dar fórmula mágica para você não. Ocupe a tua mente, medita, de dia e de noite. Menos TV, menos internet e mais palavra. Como é que você deve ocupar a sua mente? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, volte o teu ser para as coisas espirituais. Como é que eu devo ocupar minha mente? 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Quando eu estou orando, eu estou falando. Quando eu estou falando, eu estou ocupado. Tem gente que pensa que a oração só vale quando ele bota o joelho no chão e a cara no pó. Boa oração, faça isso. Mas tem crente que pensa que a oração dele só vale quando é assim. Meu filho, está dirigindo o carro? Fale com Deus. Está dentro da lotada do busão, sei lá de onde, do carro, para ir para o trabalho? Fale com Deus. Hã? Fale com Deus. Teu pensamento, ore, fale com Deus. Ocupe a tua mente com oração. Como é que eu devo ocupar minha mente, pastor? Filipenses 4,8: quanto a mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, se algum louvor, se alguma virtude, nisto pensai. Põe coisas boas na tua cabeça, meu irmão. Para de ficar pensando em derrota, em desastre, em desgraça. Pense coisas boas. Como é que eu devo ocupar minha mente? O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9: quem vos lembrais, meus irmãos, do meu trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém. Vai te ocupar com coisa boa. Pega uma vassoura para varrer. Vai limpar uma casa. Vai lavar alguma coisa. Faz alguma coisa, meu irmão. Vai te ocupar de uma coisa útil. Fica esse teu filho aí, esse galalau de 21 anos, o dia inteiro dentro de casa. Não quer trabalhar, não quer estudar, fica te sustentando vagabundo. O que, que vai ser a cabeça desse cara? Hã? Bota para fazer alguma coisa. Arruma um negócio para fazer. Arruma um serviço. Se coça, meu filho. Se movimenta aí. Meu irmão, trabalho de trabalho não mata. Sabe que tem crente que pensa que foi o diabo que inventou o trabalho? Ai, quando eu chegar no céu, eu quero pegar esse Satanás. Quero saber quem foi o chifrudo lá do reino dele, que inventou o trabalho. Rapaz, deixa de besteira. O trabalho é antes da queda. Não foi o diabo que inventou o trabalho, não. Quem inventou o trabalho foi Deus. Eu nunca vi Deus dizer. Eu encontro quando Deus está olhando para Gideão, malhando trigo no lagar, que coisa de louco, para tentar salvar o trigo, quando os midianitas estavam arrasando tudo, está escrito lá que o anjo do Senhor estava vendo o esforço do trabalho de Deus, e o anjo do Senhor diz: varão valoroso. Esse cabra tem valor. Eu nunca vi na Bíblia: varão vagabundo, o Senhor é contigo. Não tem isso na Bíblia, não, irmão. Varão que não quer nada com serviço, o Senhor é contigo. Varão preguiçoso, o Senhor é contigo. Varão que não quer estudar e não quer ser nada na vida, o Senhor é contigo. Não! Varão valoroso, trabalhador, esforçado, se ocupe. Ou você ocupa a tua mente, ou ela será uma mente disponível. E tem um ditado que todo crente conhece: mente vazia é oficina do diabo. Cuidado. Cuidado com a disponibilidade do seu processo mental. Sobretudo o que se deve guardar: guarda o teu pensamento, porque dele procedem as saídas da vida. A segunda pergunta: quando Salomão fala para guardar o coração, ele está falando da mente, do processo mental, da inteligência, e ele está falando de uma outra coisa, está falando da vontade. Sobretudo o que deve guardar, guarda a tua vontade. E aí eu pergunto: o que é que você anda desejando? Escute o que eu vou te falar aqui essa noite, meu amado. A vontade é a faculdade da alma que está mais ligada à nossa natureza chamada carne. A natureza pecaminosa do homem, que a Bíblia chama de carne. O que está mais ligado à nossa natureza chama-se vontade. A vontade tem o poder de interferir no pensamento, e a vontade tem o poder de interferir nos sentimentos. Escute essa declaração que eu vou fazer para você entender. Um homem ou uma mulher, tanto faz, pode amar profundamente seu marido ou sua esposa. Estou falando de amor, ok? Uma vez eu vi escute o que eu vou te falar, um debate na rádio lá no Rio de Janeiro, e a pesquisa que a rádio lá faz todo dia é o seguinte: tem um tema aí, vem, o pessoal liga, depois tem um debate, eu participo muito desse debate. E o tema era: quem ama atrai. 70% e tantos% das pessoas que ligaram disseram que quem ama não trai. E eu falei, aí eu vim pro debate. E aí, para cada participante, a pergunta é: quem ama atrai? Pastor Silas, quem ama atrai? Eu disse, sim. E prova. As pessoas estão equivocadas. Primeiro que amor é uma história. Traição tem a ver com o desejo da minha natureza. Não tem a ver com o sentimento amor. Escute o que eu vou te falar, meu irmão. Eu sou bem prático no que prego. Trair não tem a ver com o sentimento maior amor. Trair tem a ver com paixão carnal, desejo da minha natureza. Um camarada pode amar a sua mulher, mas se você, meu chapa, der vazão ao desejo da tua carne, tu se lasca. Filha, tu pode amar teu marido, mas se tu brincar com o desejo da tua natureza, você se quebra. Tem gente enganada. O que está mais ligado ao desejo da nossa natureza é a vontade. Por isso que a vontade tem poder de interferir nos sentimentos. O camarada sabe que é errado, ele analisa com a mente, mas não adianta, a vontade diz, faz! A consciência diz, está errado! E ela tem o poder de interferir até na consciência. A vontade. Não brinca com isso não, o que eu estou falando é coisa séria. Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui amam a Deus? Levante a mão se você ama a Deus. Tá, abaixa a sua mão. Porque você ama a Deus, você nunca pecou? Ué, só porque você ama a Deus, então você não peca? E por que você peca? Natureza humana, desejo. Mesmo você amando a Deus, você pode pecar. Se a relação maior com Deus, se eu e você brincarmos, a gente peca, imagina na relação do ser humano. Talvez você está chocado com o que eu estou te falando, mas eu vim para te chocar mesmo. Eu vim para fazer você pensar. Não, eu amo minha esposa, minha queridíssima, minha amada, mulher da minha vida, aleluia, foi Deus que me deu. Aí o diabo bota uma sirigaita no teu caminho, meu chapa. Ah, aí bota um avião no teu caminho, e aí você é ser humano, você pode ter uma atração. Mas você ama a sua esposa, aí você começa a brincar com a sua atração, começa a dar corda, entendeu? Começa a dar corda. É aquela história do camarada, que trabalhava numa empresa, e que ele passava no corredor, crente, lavado pelo sangue de Jesus, fiel. Aí a mulher mais bonita da empresa estava logo na primeira divisória da firma. Ele passa, um dia aí a menina diz: ei, aí ele olha lá, cara casado, bem casado, a garota, a mulher mais linda da empresa. Quando ela faz isso para ele, ele: o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo, está amarrado. Legal, e foi embora. Só que o que ele tem que fazer? Já não vou mais para aquele corredor, vou dar a volta. Irmãos, escute o que eu estou falando aqui. Eu estou falando respaldado pela Bíblia. Jesus falou que a carne é fraca em Mateus 26, 41. Quem é que quer dizer que a sua natureza é forte aqui? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, a natureza humana é. Paulo diz em 1 Coríntios 6,18: fugi do desejo, fugi da prostituição. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,22: foge dos desejos da mocidade. A Bíblia só manda a gente fugir de uma coisa que é maior do que nós. A Bíblia manda você enfrentar o diabo, mas o que é da tua natureza, ó, cai fora. Aí o camarada, na primeira, sabe? Aí na segunda vez ele passa e ela de novo: lindo. E ele olha, e ela faz a mesma coisa: é lindo. Aí ele, lembra? O sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Na segunda vez, o sangue de Jesus tem poder. Na terceira, o sangue de Jesus tem. Na quarta, o sangue de Jesus. Na quinta, não fala nada. Na sexta, o que você está fazendo hoje depois de serviço? Brinca. Vai brincar com a sua natureza. Dá corda para ela. Dá corda para o teu desejo, para ver onde é que eu e você. Não tem crente cheio do Espírito Santo. Irmão, deixa de tolice. A manifestação mais poderosa do Espírito Santo no Antigo Testamento foi na vida de Sansão. É a maior manifestação visível da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento na vida de um homem. E uma mulher arrebentou ele. Por favor, irmãs, eu não tenho preconceito. Não se cai só por causa de mulher e não se cai só por causa de homem, por causa de sexualidade. Qualquer coisa que atrai, por causa de dinheiro, poder. Qualquer coisa que atrai a minha natureza. Quando Jesus falou em Mateus 6,21: onde estiver o vosso tesouro, aí estará. Qual é o tesouro que você tem desejado? O que é que você tem desejado, meu irmão? Davi pensou, e depois Davi desejou. Era um homem, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmão, nós não estamos falando de um crentinho de meia tigela, não. Foi Deus que diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, o maior adorador da Bíblia. Brinca com a tua natureza. O que é que você tem desejado? Eu vou dizer para você coisas terríveis, perigosíssimas de se desejar. Primeiro, o que não é meu. E o que não é meu? A mulher dos outros. Davi desejou a mulher de Urias e pagou caro. Coisa terrível de se desejar que não é meu. Mulher dos outros, bens dos outros. Geazi desejou a riqueza do general Namã, que foi levar presente para Eliseu, segundo Reis, capítulo 5, e acabou leproso. Perigoso de desejar o que não é meu. Coisa perigosa de se desejar lugar dos outros. Adonias era um dos filhos de Davi. Queria ser rei. Adonias queria ser rei. Só que o trono era para Salomão. Adonias podia ter vivido a vida toda como príncipe, mas quis ser rei, morreu antes do tempo. Cuidado para você não querer um lugar que não é seu, desejar um lugar que não é seu e acabar perdendo o seu lugar. Coisa terrível de se desejar. Ganância pelo dinheiro. 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10 diz que os que querem ser ricos caem em tentação e laços e cobiças loucas e nocivas que submergem o homem à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa disso muitos perderam a fé e transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Não é o dinheiro que é mal, é a ganância pelo dinheiro que é mal. Perigoso. O dinheiro como um Deus é um péssimo senhor. Cuidado. Coisa terrível de se desejar é a ganância exacerbada por dinheiro. Coisa terrível de se desejar o mal dos outros. Irmãos, Jesus falou em Mateus 5,44 que a gente tem que amar o inimigo, orar por aqueles que nos perseguem. Como é que você pode desejar o mal dos outros? A Bíblia diz que se o inimigo tiver fome, tem que dar de comer. Se tiver sede, tem que dar de beber. Está lá em Romanos 12,20. Como é que uma pessoa pode desejar mal para um membro da sua família? Como é que um crente pode desejar mal para outro crente? Eu queria entender esse negócio. Coisa terrível de se desejar. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com a sua cobiça. Desejar as coisas desse mundo. Meu Deus, já viu aquela artista? Quanto ela ganha? Olha a casa dela. É o terceiro marido. Que gato, meu Deus. Pastor, o que, que a gente deve desejar, hein? Ah, tem tanta coisa boa que você pode desejar. E eu vou te dar umas dicas. Uma você está fazendo aqui. Está na casa de Deus. Oh, coisa boa de se desejar. O Salmo 27, versículo 4 e 5 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre a rocha. Coisa boa é desejar estar na casa de Deus. Aqui é uma atmosfera diferente. O Espírito de Deus atua aqui. Deus fala aqui. Você aqui tem resposta de Deus. Oh, querido! Coisa boa é você desejar estar aqui. O que, é que eu devo desejar, pastor? Fazer o bem. Gálatas 6,9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A Bíblia diz, Jesus falou em Mateus 7,12: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Faça o bem que você recebe o bem. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E a Bíblia diz em Gálatas 6,7: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Plante o bem, você vai colher o bem. Coisa boa de você desejar é fazer o bem. E diz lá no versículo 21 de Romanos 12: não te deixes vencer do mal, vença o mal com o bem. Há uma lei de soberania. O bem sempre vai derrotar o mal, porque o mal é característica do caráter do diabo e o bem é característica do caráter de Deus. O bem sempre vai derrotar o mal. O que é que eu devo desejar? A coisa mais importante para a gente desejar. O Salmo 42 diz: como servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da tua face, o desejo de Deus, conhecer Deus, ter experiência com Deus, se relacionar com Deus. Oh, igreja do Senhor, tem aí uma coisa muito boa de você desejar: a presença de Deus na tua vida, a manifestação de Deus na tua vida, conhecer o Deus que você serve. Sobretudo o que se deve guardar, guarda os teus pensamentos, porque deles procedem as saídas da vida. Guarda os teus desejos, porque deles procedem as saídas da vida. E terceira pergunta: coração como sede do pensamento, dos desejos e dos sentimentos. E aí eu pergunto: que sentimentos dominam você? Ódio, vingança, inveja, ciúme, angústia. Quais são os sentimentos que te dominam, meu irmão? Sobretudo, guarda os teus sentimentos, porque deles procedem as saídas da vida. Isto é, os sentimentos determinam sobre toda a trajetória da nossa vida, tanto quanto pensamentos e desejos. Que tipo de sentimentos devem dominar o nosso ser? Vamos para a Bíblia. Olha o texto que eu vou ler e eu vou te mostrar duas coisas interessantes. O texto que eu vou citar, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Escuta esse texto: revesti-vos como santos eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, pela qual fostes chamados, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha o que esse texto diz: revesti-vos de entranhas. E aí ele coloca o amor. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Tudo está debaixo do amor. Primeiro ele fala em entranhas. Sabe o que é entranhas? Não é uma coisa superficial, fácil de ser removida. Entranha é algo que está arraigado aqui dentro de mim. Não é fácil de ser arrancado. Não acontece aqui. Não acontece aqui nessa igreja, nem nessa cidade. Lá no Rio de Janeiro que tem uns crentes de meia pataca. Qualquer coisa, eu não falo mais com você, vamos mudar de igreja. Superficial. O amor dele é fácil de ser removido. É fácil, sabe? Ele não tem capacidade para suportar o mais fraco. Ele não tem capacidade para tolerar a ofensa. Está tudo aqui na pele. É fácil. Revesti-vos de entranhas. Está aqui dentro. E aí ele fala do amor. Escute só sobre o amor. Porque debaixo do guarda-chuva do amor está a misericórdia, o perdão, a compaixão. Está tudo debaixo do amor. Se você ama, você perdoa. Se você ama, você tem misericórdia. Se você ama, você tem compaixão. Sabe o que é compaixão? É estar no lugar do outro. É sentir como se fosse. Isso é compaixão. Para perdoar, para ter misericórdia, para ter compaixão, está debaixo do amor. Então, o sentimento mais importante para dominar a minha vida é o amor. Tem que estar entranhado. O amor é a única coisa que você fica devendo e ainda recebe. Romanos 13, 8 diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. O amor não faz mal ao próximo, que dirá a você. Versículo 10 diz: o amor não faz mal ao próximo. O amor, os dois maiores mandamentos da Bíblia estão calcados no amor. Mateus 22, a partir do versículo 34: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor é um sentimento soberano e independente. Eu vou te mostrar isso. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, Paulo diz assim: ainda que sendo menos amado, amando-vos cada vez mais. Eu não amo você como resultado de uma relação de troca. Você me ama e eu te amo. Se você não me ama, Neca de Pitibiriba também não te ama. Se você me amar, eu vou amar você. Se você não me amar, eu também não te amo. Que é isso, rapaz? O amor é um sentimento soberano e independente. Eu não amo você como resultado de uma relação de troca. Eu amo você pelo amor que está em mim, que Deus colocou, independente se você me ama ou não. Por isso que Paulo diz, ainda que sendo menos amado, amando-vos cada vez mais. O amor é a expressão máxima do caráter de Deus. 1 João 4,8 diz, Deus é amor. O amor é maior do que os dons espirituais. É maior do que a fé. É maior do que a esperança. Leia 1 Coríntios 13. O amor é a expressão máxima da graça de Deus. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui nesse púlpito? Sabe por que você vai para o céu? É o amor, o maravilhoso amor de Deus. Como é que eu posso entender? Eu sei que aqui não tem não. Como é que eu posso entender um crente que toma ceia na igreja? Um crente que fala até língua estranha, é pentecostal, é do fogo. Maravilha, glória. E não fala com o irmão na igreja e está brigado com o membro da família. Eu queria entender, minha gente, que espiritualidade é essa? Fala tanta língua estranha dentro da igreja, mas a língua que ele fala na casa dele eu não posso dizer aqui. Ele fala muita língua estranha aqui dentro, mas a língua que ele fala na casa dele não dá para me dizer aqui, que é pesada demais, sabe? Pessoa vingativa. Quarta coisa. Aquele diácono. Aqueles mesmo com terno azul e gravatinha listrada. São eles. Aquele diácono. Eu fui cumprimentar, ele não me cumprimentou. Mas é tanta fajutice. É tanto crente de meia tigela e meia pataca. Por qualquer besteira fica com raiva. Por qualquer besteira guarda rancor. Meu Deus do céu, meu irmão! Ame, ame, meu irmão. O amor é maior do que tudo, meu querido. Agora escute. Escute as minhas considerações aqui. Eu já estou chegando no final. Pode ficar tranquilo que eu não vou demorar muito, não. Antes que alguém comece, amém, glória a Deus, Deus já falou. Pode ficar frio aí que eu já guardo a minha viola. Mas escute essas considerações que eu quero fazer com você. Sobretudo guarde o teu coração, porque ele tem poder de determinar sobre toda a sua vida. Guarda a tua mente, guarda a tua vontade, guarda teus sentimentos. Agora escute essas considerações que eu vou fazer. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca do homem. Foi o que Jesus falou em Mateus, capítulo 15, do versículo 18 ao 20. Por quê? É o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro que contamina, meu filho. Segundo, a Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Deus, que esquadrinha os pensamentos, dará recompensa a cada um. Enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Pastor, eu tomo atitudes quando eu estou sentindo. Quando eu estou sentindo, coração é enganoso, irmão. Como é que você pode confiar nele? Enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Cuidado com as decisões que você toma com essa conversa de que o pastor, quando arrepia, se eu ficar arrepiado, aí é porque é Deus. Eu vou chamar um amolador de faca, aquela maquininha que quando o cara passa a faca, viu? Você vai ficar arrepiado. Se é para arrepiar, eu vou chamar um amolador de faca. É, pastor, quando eu arrepio, quando dá um calafrio, cuidado com essa conversa. Quando eu estou sentindo, cuidado, essa coisa, eu estou sentindo, eu tremo. Mas só porque eu estou sentindo, está sentindo o quê, irmão? Cólica, dor de cabeça. Pode ser, irmã, que é o ciclo menstrual, a tensão pré-menstrual. Pode acontecer, você está sentindo o quê? Pode ser, meu irmão, que as tensões da sua vida, sabe? Pode ser, cuidado, o coração é enganoso. Terceiro, quando Deus mandou o profeta Samuel ungir um novo rei na casa de Jessé, escuta essa. 1 Samuel 16. Aí veio o cara mais bonitão dos filhos de Jessé. Aí Samuel disse: é o homem. Esse é o homem. Saradão, camarada. Baita do garotão. Disse: esse é o homem. Deus disse: não é isso aí não. Veio o segundo, parecido com o primeiro. Esse é o garoto. Bonito, forte. Deus: ei, também não é. Aí Deus diz uma coisa para o profeta que você pode ter certeza. Ele diz assim: Samuel, o homem olha a aparência, Deus olha o coração. Então escute, Deus quando olha para mim e quando olha para você, ele vê pensamentos, desejos e sentimentos. Não deve estar preocupado, minha irmã, com o botox que tu botou, minha filha. Ah, tua aparência, eu fiz implante. Estou falando dos homens. Estou até precisando fazer com o telhado aqui, está caindo todo. Eu fiz implante. Ah, eu fiz uma lipoescultura. Aparou tudo, para-choque, para-lama, capu, porta-mala. Tudo que é direito, a irmã fez. Tá? Eu não tá nem aí, meu filho, para a tua aparência, para o teu jeito risonho. É o Chatleman. Por favor, com licença, pois não. Só vive sorrindo. Parece até aeromoço. Ou aeromoça. Um dia eu cheguei para uma aeromoça e disse: filha, você não se cansa? Ela falou: de quê? De ficar sorrindo sem vontade? Aí ela riu com vontade. Agora, quando eu vim da América, eu falei para uma... Minha filha, você não se cansa? De quê? De ficar rindo sem vontade? Meu Deus, você deve cansar. Ela... Quá, quá, quá, quá. Ela foi, eu falei: pelo menos agora ela deu uma mão aí. Tudo bem? Sabe? Eu posso estar aqui, ó. Posso estar dizendo aqui pro irmão: oh, meu amado. E aqui dentro, tomara que ele morra. Ah, querido. Você é um homem de Deus. Miserável. Ninguém sabe, só eu. Né? Você pode dar... Querida! Mas aqui está sendo miserável. Porque ninguém vê. Agora Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para mim, diz Provérbios 20, um dos versículos de Provérbios 20, que a alma do homem é a lâmpada de Deus. Deus, quando olha para você, não olha o teu penteado, querida. Seu cabelo lindo e maravilhoso, seu terno de linha, sua gravata bonita, seu jeito de ser, sua inteligência particular, sua maneira de atrair. Deus não olha nada disso. Deus olha para o que você pensa, Deus olha para o que você deseja e Deus olha para o teu sentimento. É por isso, irmão, irmãos, que Hebreus 4:13 diz que nada está oculto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Eu posso enganar quem eu quiser, mas a Deus, nem eu, nem você. Deus está olhando para dentro de você. Sobretudo guarda o teu coração, porque dele procede toda a trajetória da tua vida. E agora escute em quarto lugar, escute isso. Escute. o que você aprende, o que você vê e o que você ouve determina sobre o que você pensa, tem vontade e sente. Vou repetir. O que você aprende, o que você vê e o que você ouve determina o que você pensa, o que você deseja, o que você sente. E aí eu faço três perguntinhas pequenininhas para dentro. Ih, pastor, vai ser três igual a outras três? Vai demorar mais uma hora? Não, 10 minutinhos. Aí eu faço três perguntinhas para me encerrar aqui a minha palavra. O que eu aprendo, o que eu vejo e o que eu ouço determina sobre o que eu penso, desejo e sinto. Então, primeiro, o que você está aprendendo? Zombaria? Safadeza? Desonestidade? O que não presta? Quem são seus amigos? O que você está aprendendo com eles? Qual é a curriola que você anda, meu chapa? Hã? O que você está aprendendo? Provérbios diz lá: instrui o sábio, ele se tornará mais sábio. Provérbios 9:9 e 10: instrui o justo e ele vai adquirir entendimento. O que você está aprendendo? Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lucas 2:52: Jesus crescia em estatura, graça é conhecimento para com Deus e os homens. O que você tem aprendido? Novela das 6, que cultura. Novela das 7, fantástico. Novela das 8, telecine. O que você anda aprendendo? O que você aprende vai determinar sobre o que você pensa, deseja e sente. O que você está aprendendo? Quem são teus amigos no trabalho, ou na faculdade, ou na escola onde você estuda? Com quem você sai para passear, para tirar férias? Quem é seu grupo de amigos íntimos? Quem está perto de você? O que você está aprendendo? Segundo, o que você anda vendo, hein? O Salmo 101, versículo 3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Pornografia? É? É isso que você anda vendo? A minha esposa coordena um grupo de terapeutas na nossa igreja. Minha esposa é psicóloga clínica. Eu tenho uma formação diferente dela. Ela tem uma formação na área de psicoterapia de família, psicopedagogia. E a minha área é psicologia clínica. Mas eu não dou atendimento porque eu sou pastor, para lá e para cá, não tem tempo. Mas a Elisete tem um grupo de terapeutas. E ela conversa comigo, diz: Silas, é incrível o que tem de mulheres. Escuta, eu vou falar aqui porque o Espírito Santo está mandando eu falar e porque alguém está precisando ouvir o que eu vou falar. Uma irmã procurou minha esposa apavorada. Eu falei: minha irmã da igreja, não estou falando de mulher lá de fora, não. Disse assim: irmã Elisete, me ajuda. Eu e meu marido começamos a ver filme pornográfico para estimular a nossa relação. E ele começou a trazer pornografia. E começou a trazer pornografia de lesbianismo. E eu hoje tenho desejos de me relacionar com uma mulher. Uma mulher crente, na igreja, casada. Minha gente, o que que você anda vendo? O que você anda vendo vai determinar o que você pensa, deseja e sente. Um pai passou pela sala, pelo quarto do filho, um garoto de 10 anos, e ele ouviu o garoto dizer assim: não, não, não, eu não aguento mais, não. O pai, quando entrou na sala, o garoto bateu numa tecla do computador, estava suando branco. Ela disse: o que é, meu filho? E o garoto saiu da sala, o pai mexeu no computador. O garoto: era viciado em tudo que é bestialidade sexual. Sexo de seres humanos com animais, sadomasoquismo. O pai ficou horrorizado com o que o garoto acessava. Foi na escola e descobriu que 40 garotos da mesma turma que um dos coleguinhas deu o site. Acesse esse site. 40 garotos na idade de 9 a 11 anos, viciado em tudo que é bestialidade sexual. Eu sei o que que eu estou falando, meu irmão. Cuidado com o que você anda vendo. Cuidado. Como você vê? Jesus 6:22 em diante. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Como você vê? O que é que você tem que ver? Salmo 34, versículo 5. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos nunca mais serão confundidos. Olha para Deus. Olha para Deus. Olha para a glória de Deus. Olha para Deus, meu irmão. Volta a te olhar para Deus. Olha para as maravilhas do Senhor. Olha para o que Deus tem feito. O que eu aprendo, o que eu vejo e o que eu ouço determina sobre o que eu penso, desejo e sinto. O que é que você anda ouvindo? Um dia desse, na minha casa, eu tenho duas filhas na idade de 17, 19 anos. E um tempo desse atrás, deve ter um ano mais ou menos, eu estou passando pelo quarto e estou ouvindo uma cantora famosíssima. Na música, eu falei, onde é essa música? A música da música popular. Uma cantora famosa que fez cabeça e pacto com Satanás para ser famosa. Eu conheço a história. Famosíssima. Famosíssima. Eu estou vendo aquela música e falei, essa música está muito perto. Essa música está muito perto. Aqui no quarto. Abri a porta e está lá minha filha. Fui lá na parede. Tirei o CD. E pai, esse CD não é meu não. Azar de quem te emprestou. Vai ficar sem ele. Quando você for maior de idade, no sentido de você ser dona do teu nariz, quando você casar, você põe na tua casa o que você quiser, mas aqui nessa casa, debaixo desse teto, imundice do diabo não vai ser colocada, porque eu sei o que está por trás disso. Tem um monte de crente com coleções de músicas profanas de gente que fez pacto com o diabo e está lá na casa dele. Uma vez eu fui na festa de um membro da minha igreja, que eu não sabia qual era a diferença de povo de igreja para povo mundano. Eu cheguei na festa, que eu vim de um lugar para pregar, e fui na festa, e o baile estava comendo, e só a música de arrombaço. Eu falei, errei. É, pastor, aqui mesmo. Eu falei, o quê? Aqui? Vai! Bom, pastor, mas esse homem, meu Deus, fantástico, que coisa. Que você anda ouvindo. Eu vou fazer uma declaração aqui para você, escute o que eu vou te dizer e pode anotar o que eu vou te dizer. Quando você deixa na tua casa gente que tem pacto com o diabo, seja através da TV, seja através de um som, de um CD, você está permitindo que aquele espírito entre na tua casa. Por que que você acha que Paulo diz em Efésios 4:27, não deixe lugar ao diabo? Tu está pensando que ele estava falando para pecador? Estava falando para a igreja. Você pensa o quê? Que o diabo precisa o quê? De um buraco do tamanho de um bonde para entrar? Ele precisa apenas de um pequeno espaço que você dê na sua vida para ele entrar. Eu acho lindo um texto de Deuteronômio 31:12. Olha o que que Deus falou para o povo. Reuni o povo, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, para que ouçam a minha palavra, temam o meu nome e pratiquem a minha palavra. engane todo mundo, para que ouçam a minha palavra, para que temam o meu nome e pratiquem a minha palavra. O que é que você está ouvindo? Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo e capítulo 3, diversas vezes o Senhor diz, e eu termino aqui assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou aqui como profeta de Deus para a tua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando a você. Ouça o que Deus está tratando com você. Ouça o que Deus falou aqui essa noite. Abra teus ouvidos, guarda no teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando aqui nesse lugar. Orabacaxandarabacalabá. Ouça o que Deus está falando para você. Ouça o que, que o Espírito Santo está falando aqui para você. Eu não vim aqui para acusar ninguém. Eu não vim aqui para apontar dedo para te acusar. Eu vim aqui como profeta de Deus para te alertar. Porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer te abençoar. Satanás, ele quer te destruir. Mas ele está repreendido em nome do Senhor. A palavra de Deus te sustenta. A igreja de pé. Eu vou fazer duas orações. Eu não botei a igreja de pé para você sair. O culto acaba quando o pastor da igreja termina. E o culto é um ato da decisão da minha vontade. Por isso que o culto é chamado de racional. Ninguém vem aqui obrigado. Mas quando você se presta a um culto, você tem que aprender a esperar o final dele. Eu nunca vi ninguém sair em festa de casamento ou de aniversário 9:15. Eu nunca vi. Enquanto não sair Guaraná, não rolar coxinha de galinha, aí não tem problema de assalto, aí não tem problema do dia de amanhã. Por que da presença de Deus está agoniado para ir embora? E vou dizer uma coisa aqui para você: muitas vezes Deus quer te abençoar no amém. Quando o pastor fizer a última oração e disser amém, Deus diz: eu concordo, vou abençoar, vou abrir porta, vou operar um milagre. Põe na tua mente e ouça: culto é racional, ninguém entra em transe para prestar culto a Deus. Quem entra em transe são outros. Quem entra em transe, sai! Culto é no domínio da minha vontade. Eu decido prestar um culto a Deus. E se eu decido prestar um culto a Deus, eu tenho que ser obediente àquilo que eu desejei. Como é que uma pessoa vem para a igreja e fica agoniado para querer ir embora? Tá bom, a senhora tem um marido que não é crente e ela tem que chegar. Mas isso é, geralmente essa mulher que tem marido que não é crente, essa é que fica até arriscando tomar uma bolacha em casa de um inconsequente. Agora o outro que tem um carro aí fora é que está apressado para ir embora. Fica aí, rapaz, fica quietinho aí, né? Quando acabou, fica agoniado aí. E outra coisa: se eu sou convidado a um lugar, eu obedeço o rito daquele lugar. Se um amigo visitante começa a ver crente ir embora, ele também vai embora. E tem crente que não presta nem para ganhar pecador aqui dentro, que vira lá fora. Mas, se um crente, você traz um amigo, vê você embora, eu quero ver uma pessoa que vem no lugar como convidada se retirar se ela vê que ninguém se retira. Eu quero saber. Hã? Então eu quero fazer duas orações e vou encerrar e vou passar a palavra. A primeira, eu quero fazer uma oração específica. A segunda, vai englobar todo mundo que está aqui. A primeira é para um grupo especial e, por favor, eu sou enjoado com esse negócio de apelo. Tem um ditado que diz aí de piloto, cada um tem um pouco. É verdade? Desde que o pecado entrou, irmão, todo mundo tem um parafuso meio deslocado. Fica tranquilo, uns mais, outros menos. Então cada dor tem sua mania, eu tenho a minha. Eu gosto de fazer apelos muito específicos, eu gosto. Então eu queria dizer para você não vir à frente onde não é convidado. Porque tem crente que não pode ver um pastor com a mão levantada que bota a cabeça embaixo. Talvez o pastor está dizendo, oh, irmão, ele está pensando que é para ungir. Ah, está dando até logo para o outro irmão aqui. E tem crente que não pode ver um pastor fazer apelo porque não quer nem saber porque que é. Eu já estou indo, então vamos embora também. Vamos embora, vamos embora. Não, irmão, por favor, pera. Era fácil eu fazer um apelo aqui e mandar vir à frente quem está com problema. Imagina eu me jogar daqui agora. Eu sou o primeiro, quem não tem problema aqui? Eu tenho problema também. Bem, eu quero fazer um apelo específico. Não estou preocupado se vem um, dois, cinco, três. Se Deus mandou entregar, já está terminado. Agora é com você. Eu quero orar especificamente. Escute, se você tiver enquadrado, venha. Se não tiver, não venha. Eu quero orar por pessoas que nunca tiveram um encontro real, profundo com Deus. E Deus quer mudar a tua vida, perdoar teus pecados, transformar você. Quero orar por pessoas que conhecem o Evangelho e estão caídas. Eu não estou querendo orar por fraco. Vai orar, vai jejuar, vem para a igreja, evangeliza que vai ficar forte. Eu quero orar por quem está caído. Tem gente aqui essa noite que está caído. O diabo te deu uma rasteira, preparou um laço para você. E você está caído. Você conhece a verdade, mas está longe de Deus. Você conhece a verdade, mas está afastado. Está vivendo no pecado. Não quero orar por fraco. Só essas duas categorias de pessoas. Se você hoje quer ter um encontro com esse Deus que vai mudar a tua história, e se hoje você quer que Deus resgate você, tire você do charco de lodo que você está e firme os teus pés sobre a rocha. Se você quer, venha, eu vou orar por você. Sai do seu lugar, peça licença onde você está, que Deus vai fazer uma obra nova na sua vida. Pode vir. Se nessa noite você quer ter um encontro com Deus e você quer que esse Deus mude a sua história e a sua vida, se nessa noite você conhece o Evangelho, mas está totalmente caído, afastado, quem sabe foi até excluído do hall de membro da tua igreja, não sei, sai daí do teu lugar. Este é o dia que Deus fez para restaurar a sua vida, para perdoar os teus pecados, para quebrar os grilhões e as correntes de Satanás, para te libertar desse vício maldito. Se você quer, sair do seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que é que te tirou da casa de Deus? Que laço o diabo fez em que você caiu? Deus vai desfazer e vai te restaurar aqui essa noite. Sabe, eu declaro aqui. Eu sei que aqui tem filhos de crente. Sabe por que você não morreu, meu filho? O coração da tua família. O diabo já pediu a tua vida, meu chapa. Tu está metido em coisa perigosa. E Deus quer te dar um escape. Mas Deus não vai te pegar pelo pescoço, não, meu filho. Deus não vai tirar dessa vida errada que você está, não, minha filha. E você sabe da verdade. É você que tem que tomar a decisão. A escolha é sua. Deus não é violador de corações. Deus faz quando a gente diz, Senhor, eu quero. Eu não tenho forças, eu não tenho como, eu não sei como, mas me ajuda, Deus, me liberta, Deus, me dá uma saída para isso, Deus. Eu quero mudar de vida, eu quero voltar para a igreja, eu quero me consertar, meu Deus, me ajuda. Então vem. A alta mão de Deus está aqui nesse lugar. O Senhor está com a mão estendida sobre você. Em nome de Jesus. Eu não sei quem é você. Não sei o que se passa com você. Mas eu conheço um Deus poderoso que pode transformar você. Há mais alguém? Tem. Aleluia. Ô, irmãos, nós podemos declarar enfaticamente, na autoridade do nome de Jesus, nós podemos declarar que o diabo perdeu mais uma vez. Aleluia. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui essa noite, meu caro. Porque Deus quer fazer uma obra na sua vida. Deus quer tirar você desse charco de lodo que você está metido. Nós vamos orar. Aleluia. Enquanto eu estiver orando, se você quiser vir, vem. Pode ir. Pode chegar. Pode chegar. Aqui na frente tem gente afastada. Aqui na frente tem gente que conhece a verdade, foi envolvida por coisas terríveis. Você vê o lugar certo. Deus está aqui. Deus sabe da tua necessidade. Nós não viemos aqui para apontar teu erro. Porque um dia eu também tive que descer. E alguém orou por mim. E Deus mudou a minha história. A igreja vai orar. O que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Está na Bíblia. Então nós vamos orar. Estende a tua mão em direção a essas pessoas. Fale com Deus. Você que está aqui na frente, usa teu pensamento ou tuas palavras. Confesse para Deus os teus pecados. Diga para Deus o que está te derrotando. Diga para Deus o que está impedindo você de ter um relacionamento com Ele. Diga para Deus o que está te envolvendo. Fale aí com teu pensamento ou com a tua boca. E peça perdão em nome de Jesus quando você terminar essa oração. Senhor, aqui está a tua igreja. Nós intercedemos por cada uma dessas pessoas. Tu és um Deus que liberta, que transforma, que restaura. Oh Deus, manifesta o teu poder na vida dessas pessoas. Sejam quebradas as algemas. Todo vício maldito saia da tua vida em nome de Jesus. O Senhor te restaura, o Senhor te limpa, o Senhor te enche com o seu Espírito. Receba o toque de Deus aqui essa noite. Receba revestimento de poder para a sua vida. Que o seu pecado seja perdoado, que você seja lavado pelo sangue de Cristo. Que o Senhor te sustente. Que o Senhor te fortaleça. E eu profetizo sobre a tua vida que o melhor de Deus está por vir. Que Deus vai te usar para a glória dele. Que você vai ser instrumento de Deus. Oh meu Deus, oh meu Deus, tu conheces o clamor, tu conheces as necessidades, tu sabe o que vai na alma de cada uma dessas pessoas. Nós concordamos com a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Qual é o procedimento aqui? Vai para uma sala, libera, como é que vocês fazem? Aqui. As pessoas são liberadas para voltar. Vai para alguma sala, fala o teu nome. Você vem da igreja, libera. Deus abençoe você. Fica firme. Aqui é apenas o início. Não é o fim nem a completude. Se você quer ver o que Deus vai fazer na sua vida, é a partir daqui. Não deixa o diabo roubar ali na porta de fora. Vão vir pressões sobre você. Alguém vai dizer que isso é doideira. Alguém vai dizer que você não vai conseguir. Tem pessoas aqui que estão envolvidas por outras pessoas. E essas outras vão dizer para você: você de novo? Mas está repreendido em nome de Jesus. Vem para a casa de Deus. Leia a Bíblia. Ore. E Deus tem uma vitória para cada um de vocês. Deus abençoe vocês. Pode aplaudir o Senhor por essas vidas? Eu vou fazer uma oração especial. Quem é que não enfrenta lutas? Quem é que não falha? Ou quem nunca falhou? Que pensamentos estão dominando você? Que sentimentos estão dominando você? Sabe, eu digo aqui pelo Espírito Santo. Há pessoas aqui que estão tão envolvidas por desejos tão terríveis que você está no fim da navalha. Isto é, você está a um passo da queda. Você é crente, você ama Deus, você vem para a igreja, mas você deu vazão, alimentou na mente o desejo. Foi Deus que te trouxe aqui. Esse laço vai ser cortado em nome do Senhor Jesus. Esse passo, se você der, é a destruição da tua família e da tua vida. E eu quero orar por você, não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu não sei o que que se passa, eu não sei qual é a sua área. Eu não sei se você tem guardado alguma coisa por longos anos. Alguém que te fez o mal lá atrás. Talvez um pai ignorante, desculpe a expressão, um imbecil da vida. E você carrega essas marcas. Você tem que liberar perdão. Eu ouso dizer, com muito temor e tremor, que aqui essa noite tem pessoas que lá na infância foram abusadas por parentes, foram abusadas por adultos. Você carrega essa marca na sua vida. E toda a tua trajetória está contaminada e perturbada por marcas do passado. Você precisa liberar perdão. Escute, o tempo na nossa vida de passado, presente e futuro é assim. 25% da minha vida está no passado, 50% da minha vida está no presente e 25% da minha vida está no futuro. Significa que para algumas pessoas, os 25% do passado estão controlando 75%. Não permita que os 25% do passado controlem 75%. Eu tenho uma boa notícia para você. O teu passado pode ter marcas, mas o teu futuro está intacto. Basta você, com a ajuda de Deus, construí-lo. Você, irmão, você está marcado por alguma coisa errada que você fez? Você sabia que só tem um que podia se lembrar do meu pecado? E esse não é Deus? Porque quando eu peco acima, eu peco contra Deus acima de tudo. Se tem um que podia jogar na minha cara, era Deus. Olha aqui, ô Silas. Quando você tinha 12 anos, você fez isso. Aos 15 anos de idade, eu me lembro. Olha esse seu moleque. Fez aquilo. Aos 19 anos, você fez aquilo outro. Aos 23. E o Senhor diz, dos teus pecados, não me lembrarei mais. E por que você fica lembrando do seu? Há pessoas aqui que precisam ser curadas. Sentimentos, vingança, ódio, amarguras. Coloque as suas mãos assim como eu estou fazendo. Assim. Eu não sei o que é que você precisa receber. Eu não sei se você precisa de uma libertação na mente. Eu não sei se você precisa de uma libertação nesses seus sentimentos. Eu não sei se você precisa de uma libertação nesses desejos. Mas quando eu terminar de orar e disser amém, simbolicamente você fecha as suas duas mãos e declare: eu me aposto da vitória em nome de Jesus. Ok? Eu vou orar. Quando eu disser amém, você vai fechar as duas mãos simbolicamente e vai dizer: eu me aposto da vitória em nome de Jesus. E aí, eu vou te dar um minuto só para você adorar a Deus. Vamos para frente aí. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui está teu povo. Eu preguei a tua palavra. Eu não conheço as necessidades das pessoas, mas há um Deus que sonda e sabe de tudo. Há pessoas aqui que têm travado lutas na sua mente. Há pessoas aqui marcadas pelo passado, marcas tão profundas que o seu coração é cheio de amargura, vingança, ódio. Seja curado aqui essa noite em nome do Senhor Jesus. Há pessoas aqui carregadas de desejos terríveis e pecaminosos. Sonda o profundo do nosso ser. tira de nós o que não é do teu agrado, nos coloca no caminho direito, dá-nos força e poder para vencer o mal e o pecado. Tira de nós o que não presta, enche-nos com teu Espírito e com a tua presença e com a tua glória e com a tua paz. Inunda, inunda o nosso ser da tua presença, inunda, ó Espírito Santo, sopra aqui essa noite, leva toda a sujeira, leva tudo que não presta, renova a tua igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu abençoo cada um, eu declaro a sua vitória, receba a vitória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Oh, aleluia. Churamaka xandaraba calaba xeri calabas. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, há uma vitória de Deus aqui essa noite, glória a Deus, glória a Deus, há uma libertação aqui essa noite, há uma renovação aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.